Vermelha é minha hora de parar. Por que que todo mundo sempre quer atravessar? É, tanta pressa, correria. Porque chegar mais cedo é a minha garantia. O salário baixo, eu não me encaixo. Querem guitarras, eu só toco contrabaixo. Eu só reclamo, não sou o único. Preciso reagir porque não quero ser mudo. Tantas dúvidas, incertezas. Sou ser humano, eu quero saber com clareza. Por que de tanta luta, ódio, repressão? Viver assim com tanta indignação. Se o mundo é para todos, todos para o mundo, por que que nessa existe tantos vagabundos? Por quê? Porque os homens se comportam como irracionais. Porque a fama, as guerras matam cada vez mais. Porque a paz não passa de ilusão. O homem fala de amor, cheio de ódio e ambição. Mas por quê? Peço perdão pelas perguntas que devem ser feitas. Mesmo errando, eu sei que as deus mesmo assim vai aceitar. Quem és tu? Onde está? Hoje eu sei. Por quê? Eu acredito em Deus e no amor. Por que olhar pro outro procurando defeitos? Pior que ele é você, pois não demonstra respeito. Sempre o primeiro, quer ser absoluto. Se na escala da vida se encontra sempre em último. Estamos sempre em busca do conhecimento. Que menos conhecendo está dentro de nós mesmos. Nos mostra o paraíso pela televisão. Nos enganando com mentiras, caixas de ilusão. Porque o mundo continua tão sem graça. Nossa vida sem sentido a cada dia que passa. Porque não chega logo o Messias milagroso. Ideia esperança perdida por nosso povo. Porque estamos sempre perguntando. A resposta está à frente, basta apenas querer ver. Agimos sem pensar e não usando a razão. Até o espelho reflete você. Por que não? Porque os homens se comportam como irracionais. Porque a fama, as guerras matam cada vez mais. Porque a paz não passa de ilusão. O homem fala de amor, cheio de ódio e ambição. Mas por quê? Peço perdão pelas perguntas que devem ser feitas. Mesmo errando, eu sei que as deus mesmo assim vai aceitar. Onde está? Hoje eu sei. Por quê? Eu acredito em Deus e no amor. Por quê? Porque os homens se comportam como irracionais. Porque a fama, as guerras matam cada vez mais. Porque a paz não passa de ilusão. O homem fala de amor, cheio de ódio e ambição. Mas por quê? Peço perdão pelas perguntas que devem ser feitas. Mesmo errando, eu sei que as deus mesmo assim vai aceitar. Onde está? Hoje eu sei. Por quê? Eu acredito em Deus e no amor. Perguntas e mais perguntas sempre ficam na cabeça. Viver em guerra se a paz é a certeza de um mundo melhor, de uma vida feliz. Pra que pensar em paz se só querem destruir? Porque o inocente corre e o bandido vive. Porque a vida é tão sem sorte pra quem luta contra o crime. Luta pela pátria se a pátria me exclui. A ter sentido pra que um dia uma luz do céu aqui desça. Percorra as cabeças e veja quem merece estar ao lado da grandeza. O melhor hoje é ser um bom exemplo. Pra sua consciência não te corroer por dentro. Porque em breve tudo acabará e todas as suas dúvidas alguém vai lhe tirar. Porque se hoje você chora, não tem alegria, anime-se meu velho, pois você vai ter seu dia de alegria. Antes que eu me esqueça, só Deus vai responder. Só Deus, só Deus, só Deus. Perguntas na minha cabeça.